Correu Chiquinho, chegou primeiro Piquete, parou, dominou, entrou pela grande área, pode marcar, driblou pra cá, pra lá, vai chutar, atirou, gol! Gol do Botafogo, Piquete de perna direita, é o segundo gol do gaúcho Piquete. O pai é gremista, veio ver o jogo e antes do jogo todo mundo suspeitava que o Piquete ia dar um presente pro pai. Mas que presente grego pro papai, hein? 2-0, dois gols de Piquete, Grêmio a 1 minuto e 45 segundos, vendo se desenrolar e crescer diante dele todo um drama do Campeonato Brasileiro de 91, Sérgio Buarque. O Piquete simplesmente desmontou, entortou o sistema defensivo do Grêmio. Valdeir armou o contra-ataque, deu para Piquete, jogada de força, velocidade também, habilidade do Piquete, o corte do Chiquinho, entrou na grande área, o corte no João Marcelo, ajeitou para o pé direito, clareou, mandou ver, Botafogo 2-0, Rui. Contra-ataque é a palavra, pelo meio é a palavra, Valdeir é a palavra, Piquete é a palavra, drible, vitória pessoal, arremate forte, o Grêmio agora está na situação extremamente complicada. Continua na mesma, tem que fazer 3 e vencer o jogo para se classificar. Paulo Roberto no segundo pau, uma bola alta, João Marcelo vai dividir com o Bugica, a bola de João Marcelo, pediu Gomes, a bola ficou pro Gomes, olha lá, tirou a bola dele, Vivinho para Bugica, vai marcar, atirou gol! Pra matar o Grêmio, uma jogada incrível de João Marcelo, pra atrasar pro Gomes, ele mandou a bola pro Vivinho, o Vivinho deu pro Bugica, fora do gol Gomes, sem goleiro, Bugica matou o Grêmio. 37 minutos e meio. A história do futebol brasileiro registra que o Grêmio Porto Alegrense, lamentavelmente, meus amigos, 88 anos de história, campeão do Brasil, campeão da América e campeão do mundo, está hoje sentindo o gosto amargo de não conseguir dentro do campo a classificação para o próximo Campeonato Brasileiro de Futebol. Botafogo 3, Grêmio 1. Lamentavelmente o Grêmio está se despedindo deste campeonato sem garantir no campo a classificação para o próximo campeonato da primeira divisão, Sérgio Buarque. O Grêmio está caindo para a segunda divisão com muitos jogadores negligentes aqui em Caio Martins, sem amor à camiseta. João Marcelo com displicência deu nos pés do Vivinho quando o Gomes saía do gol. Vivinho com facilidade empurrou no meio da área para Bugica e aí o gol estava escancarado. Bugica, Botafogo 3, Grêmio 1, Rui. Se houvesse injustiça, se fosse uma coisa impensada, absolutamente improvável, se poderia ter alguma coisa. Mas no erro, olha lá. Mas no erro, como foi o de João Marcelo, a justiça acaba sendo exatamente a do vencedor. E é o Botafogo.